Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 77 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Tens direito a milagres pelo que tu és. Receberás milagres pelo que Deus é. E oferecerás milagres porque és um com Deus. Ainda uma vez, como é simples a salvação. É meramente uma declaração da tua verdadeira identidade. É isso que celebraremos hoje. O teu direito a milagres não está nas tuas ilusões sobre ti mesmo. Ele não depende de nenhum dos poderes mágicos que tens atribuído a ti mesmo, nem de nenhum dos rituais que tens inventado. Ele é inerente à verdade do que és. Ele está implícito no que Deus, teu Pai, é. Ele te foi assegurado na tua criação e garantido pelas leis de Deus. Hoje, nós reivindicaremos os milagres aos quais tens direito, uma vez que pertencem a ti. A ti foi prometida a plena liberação do mundo que fizeste. A ti foi assegurado que o reino de Deus está dentro de ti e nunca pode ser perdido. Não podemos nada mais do que o que na verdade nos pertence. Hoje, todavia, nos certificaremos de que não nos contentaremos com menos. Começa os períodos de prática mais longos dizendo a ti mesmo com muita confiança que tens direito a milagres. Fechando os olhos, lembra-te de que só estás pedindo o que é teu por direito. Lembra-te também de que os milagres nunca são tirados de uma pessoa para serem dados a outra e que, ao pedires os teus direitos, estás apoiando os direitos de todos. Milagres não obedecem às leis desse mundo. Eles meramente decorrem das leis de Deus. Após essa breve fase introdutória, espere em quietude pela confirmação de que o teu pedido te é concedido. Pediste a salvação do mundo e a tua própria. Requisitaste que te sejam dados os meios pelos quais isso pode ser realizado. Não podes deixar de receber a confirmação disso. Estás apenas pedindo que a vontade de Deus seja feita. Ao fazeres isso, realmente não pedes nada. Declaras um fato que não pode ser negado. O Espírito Santo não pode deixar de te assegurar que o teu pedido te é concedido. O fato de que aceitaste não pode ser negado. Não existe hoje lugar para a dúvida e a incerteza. Nós estamos finalmente fazendo uma pergunta real. A resposta é a declaração simples de um fato simples. Receberás a garantia que buscas. Os nossos períodos de prática mais curtos serão frequentes e também serão dedicados a lembrar de um fato simples. Hoje, dize a ti mesmo com frequência: eu tenho direito a milagres. Pede-os sempre que surgir uma situação em que forem necessários. Reconhecerás essas situações. E como não estás dependendo de ti mesmo para achar o milagre, tens pleno direito de recebê-lo sempre que o pedires. Lembra-te também de não te satisfazeres com menos do que a resposta perfeita. Imediatamente dize a ti mesmo no caso de seres tentado: eu não trocarei milagres por mágoas. Quero só o que me pertence. Deus estabeleceu milagres como meu direito. Eu tenho direito a milagres. Citação do dia: eu escolho viver em um universo de amor. Eu posso encontrar muitas razões para me aborrecer hoje, ficar com raiva, julgar ou culpar outros ou a mim mesma. Eu posso viver dentro desse universo ou eu posso escolher de novo. Existe um outro mundo, um mundo mais verdadeiro, onde somente a paz existe. Ninguém é culpado, ou julgado, ou atacado. Mas ao invés disso, o amor é usado para curar todas as coisas. Eu não preciso habitar um universo de escuridão. Eu posso escolher habitar um universo de amor. Que possa minha mente não vagar em terreno escuro hoje, mas que possa permanecer dentro de um campo de luz. Que eu possa não ser tentada a atacar meu irmão ou a mim mesma. Que eu possa, ao invés disso, me agarrar ao amor. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias de Marianne Williamson. Eu estou especialmente tocada por ser essa a lição desse dia. Por ver o quanto de dor algumas pessoas estão sentindo pelo momento pelo qual estão passando os refugiados da Síria. Muito grata por essa ser a lição de hoje. Um beijo enorme, um beijo enorme. Até a próxima lição. Tchau, tchau.